Sura de Al-Kadr. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Por certo, fizemos-lo descer na noite de Al-Kadr. E o que te faz inteirar-te do que a noite de Al-Kadr? A noite de Al-Kadr é melhor que mil meses. Nela descem os anjos e o espírito, com a permissão de seu senhor, encarregados de toda a ordem. Paz é ela até o nascer da aurora.